Seção 16 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Juno e o Pavão, de Esopo. Veio o pavão a Juno muito queixoso, dizendo por que razão o rouxinol havia de cantar melhor que ele e ter-lhe outras muitas vantagens. Disse Juno que não se agastasse, que por isso tinha ele as penas formosas, cheias de olhos, que pareciam estrelas. Isso é vento, replicou o pavão, mas tomara saber cantar. Juno respondeu, não podes ter tudo. O rouxinol tem voz, a águia força, o gavião ligeireza. Tu contenta-te com tua formosura. Moralidade. Prova-se, nesta fábula, o que fica dito no princípio da vida de Esopo, que nenhum há desamparado de natureza e sem graça particular, que Deus, autor da mesma natureza, criou os homens e repartiu por eles seus dotes. Uns faz valentes e outros ligeiros. Um é bom pintor, outro músico destro, outro tem seu dote no entendimento. Ensina logo esta fábula que ninguém se ensoberbeça da graça particular de que é dotado. Nem tenha inveja das boas obras dos próximos, antes com tudo e por tudo dê louvores a seu Deus e Criador. Fim de Juno e o Pavão.